meuscds.com. Elite CDs ao vivo. Meu amigo Glauco Maia, enfermeiro ômega 3, por isso que eu sou bonito, forte e gostoso. Ai, pai, para, você não tá vendo que movimento é esse que o avião tá fazendo. Ai, pai, para, você não tá vendo que movimento é esse que o Jane tá fazendo. Abrindo e fechando e o bumbum balança. Abrindo e fechando e o bumbum balança. Chupa! Abrindo e fechando e o bumbum balança. Abrindo e fechando. Aí abrindo e fechando e o bumbum balançando. Ei, é Furacão Love! E aqui é o comandante. Sou eu! Vocês pensaram que eu não vinha? Sou eu, Albertinho! meuscds.com. Xandinho tá fazendo, abrindo, fechando, sarrando. Abrindo e fechando e o bum bum bum bum. Abrindo e fechando e o bum bum balançando. Abrindo e fechando e o bum bum balançando. Abrindo e fechando e o bum bum balançando. Abrindo e fechando e o bum bum balançando. Abrindo e fechando. Eu falei load CDs. Seu Xande Avião, hein? Vem!